Thank you. 可以成为双城。 Там три игры наши зоны, там где что-то осталось, а где было ночью, он там не был, зараз он был зараз. Зараз он был зараз, где был ночью, он там не был, Alinhado decolado, 1-0, o azul 2-7. Entramos em contato com o controle mesmo, o solicitou que cumpra o perfil exterior da saída Arboruna. Certo, então. Somente o curso é 3 milhas, o 278. 2781, decolado aos 53. Chame o controle, número 0198, no rosto. 208, boa, 278. Azul 2781, contato com a decolagem, suba via Arbonos, subir até 3 mil pés, caso não tenha condições de cumprir a restrição superior. Sente, não cumpre a restrição, restrição 3 mil, estação de Azul 2781. Sim, X05, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem, pistão 90, bom, certo. Decolado é o 57, chame controle 120, décima 8. 30, responde 0, 7. Oeste, mantendo 3 metais, 172. Avisei 7-1, forma traço de solução 11 horas, 23 milhas, rumo nordeste, cruzando 060, descida para o 050, e o F-320. 7, não visual com tráfego, mantendo 3.000, azul 2781. Desenvolve vista para 4.000 pés, ajuste na 08. 4.000 pés, perdendo a guia. Motor de Salvador com 705, boa noite. Volo 705, contato radar na decolagem, suba a via seleção, volo no caminho 2360. Via, salvo ou não, volo 705, 310. 360. Salvador, boa noite, chama 62, 5 nós, próximo ponto de espera pronto. O Chaner 6259, autorizado ali, aí mantém pistão 0. Aí mantém pistão 0, 6259. Autorizado, zero, pode prosseguir, aproximação. Santos 390, autorizado o final do procedimento e o eletrofluxo de zero, aporte quando estabilizado. 3290, mantenha a lista para 4 mil pés, aguarde para autorização 2 mil pés. Para 4, depois eu sou 2. Eu vou com o tráfego ali, 278. Frente. São 3290, tráfego superado, desce para 2 mil pés, reporte quando estabilizado, e ajuste na 098. Frente, eu vou com o Azul 2781, no tráfego superado, estuda sem restrições, nível de voo 160, autorizado voo direto com conquista. Para 160, direto conquista, Azul 2781. 0, chame o controle Salvador, no 20, décima 8, bom voo. 208, boa noite, cara. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, chame 6259. Chama 6259, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360, saída São Luna. São Luna, 360, 6259. Chama o centro Recife na frequência 1235, alterna no 3290, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 118, décima 95. 18195, né? 18195. Mais 5. Boa noite, está 3290, final estabilizado, 2 milhas por terra. São 3290, boa noite, avistado, ponto autorizado. Tipo 10, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0, mais. Thank you. 290, no Salão 07, liderando até Sei Foxtrot, São Salvador, no 2, desse mamãe. 6259, chama o Centro Recife, na frequência 12835, até no 1238. Ok, 12835, 1238, boa noite. Tá. Rafa Papai, é Papai Terra, livre de sinal, repassado. Papai, Papai Serra, copiou a torre. Papai, Papai Serra, como recebe a torre? Sim, está desautorizado, reposta com espera da hora para ingresso. Eu chamo o Centro Recife na frequência 288, até na 2600. Recife 288, 2600, boa,

0099, contato a Ramada Colagem, suba para o nível de voo 360, saída Arbor. 0099, nosso 360, saída Arbor. Zero 99, chama-se Thank you. Serra, para Ponte, aos 2236. Cliente, Edson da Serra. São 3662, autorizado final do procedimento LSO e pistão 0, disse para 2 mil pés, ajuste no 098, reporte contabilizado. Papapá, Eco, Papá Serra, 7 milhas para a posição Conde, serviçada terminado, mantenha nível de voo no 90, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3.